quem fez esse barulhinho? Cocorococó, quem fez esse barulhinho? Foi você? Não, não, não. Então quem foi? Foi a galinha. Quá, quá, quá, quem fez esse barulhinho? Quá, quá, quá. Uma menina chamada Alice. Numa tarde de verão, ela estava sob a sombra de uma árvore, ao lado de sua irmã mais velha, que lia um livro sem nenhuma figura. Achando aquilo muito chato, Alice foi ficando cada vez mais sonolenta. Quando, de repente, apareceu um coelho apressado, com um enorme relógio exclamando: Nossa, é tarde! É tarde! É tarde! É muito tarde. O coelho entrou numa toca e a menina foi atrás. De repente, ficou tudo muito escuro e Alice sentiu que estava caindo, caindo, caindo num poço que parecia não ter fim. Aí, de repente, plaft! Tinha caído sentada num monte de folhas secas. Olhando ao redor, ela viu uma pequena porta. Quis passar, mas não conseguiu, porque a porta era minúscula. Havia por ali uma lata em que estava escrito Coma-me. Abriu a lata mais que depressa e, vendo que eram biscoitos, começou a comer. Para surpresa de Alice, quanto mais ela comia, menor ficava em tamanho. Foi ficando pequenininha, pequenininha e assim conseguiu passar pela portinha. Saiu então num jardim, onde viu flores falando e cantando. Isso a deixou super admirada. Perguntou então às flores: Como posso crescer novamente? Siga em frente, responderam em coro. Alice obedeceu. Andou, andou e encontrou, em cima de um cogumelo, um bichinho azul que lhe perguntou: Deixa, menina. Eu quero voltar a ser grande como eu era. Percebendo a tristeza de Alice, o bichinho azul disse: Coma do cogumelo, mas coma só do lado direito, senão você diminui. Minutos depois de comer, Alice voltou ao seu tamanho normal. Muito feliz, ela levou consigo mais dois pedacinhos do cogumelo. Sem rumo certo, Alice continuou a andar, quando, inesperadamente, encontrou um gato risonho. Pode me indicar o caminho que devo seguir? Mas para onde deseja ir? Perguntou o gato. Não sei. À direita mora o chapéu, à esquerda mora a lebre de março. Ah, tanto faz, menina. Os dois são malucos, disse o gato. Mas então, tenho eu que viver entre doidos? Dê 30 passos para frente, 30 passos para a direita e mais 30 para a esquerda. Ali existe uma árvore que orienta. Sem entender nada, mas levada pela intuição, Alice chegou na casa da lebre de março e viu a lebre e o chapéu tomando chá ao ar livre. Sentou-se à mesa com os dois. Mais vinho, chapéu? Perguntou a lebre. Oh, oh, sim, por favor, querida. Um pouco mais de leite, sem manteiga, com casca de pão, respondeu ele. Aturdida, sem entender nada, Alice saiu dali em disparada. Mais à frente, ela viu os soldados da Rainha de Copas pintando de vermelho as flores brancas que ali existiam. Mas por que estão pintando de vermelho as flores brancas? Plantamos flores brancas por engano. Como a rainha só gosta de flores vermelhas, se não pintarmos as flores brancas de vermelho, ela manda cortar nossas cabeças, responderam eles. No reino de Copas, tirando essa maluquice toda, tudo corria normalmente. Um dia, porém, um soldado roubou da rainha um pedaço de bolo. Foi preso para ser julgado e condenado. E Alice, mesmo sem saber do acontecido, foi convocada para testemunhar. Estava para se iniciar o julgamento quando algo muito estranho aconteceu. Alice começou a crescer e ficou muito alta, com mais de 1 quilômetro de altura. Os soldados então começaram a correr atrás dela para expulsá-la do reino, porque assim mandava a lei. Nesse instante, Alice acordou e viu-se deitada no colo de sua irmã, que lia um livro sem figuras. Felizmente, tudo tinha sido só um sonho. Quem mora na casinha vermelhinha? A galinha. Quem mora na casinha amarelinha? O patinho. Quem mora na casinha verdinha? O sapinho. Quem mora na casinha azulzinha? O coelhinho. Quem mora na casinha marronzinha? O porquinho. Quem mora na casinha bem branquinha? O ratinho. Quem mora na casinha toda rosinha? A macaquinha. Agora quero ver se você se lembra de todos. Quem mora na casinha vermelhinha? Quem mora na casinha? Mora na casinha verdinha. Quem mora na casinha azulzinha? Quem mora na casinha marronzinha? Quem mora na casinha bem branquinha? Quem mora na casinha toda rosinha? Quero ver se você acertou todos. O patinho. O sapinho. O coelhinho. O porquinho. O sapinho. O ratinho. A macaquinha. O porquinho. O ratinho. A macaquinha. A galinha. O ratinho. O porquinho. O patinho. A macaquinha. E pronto, o vosso programa por hoje acabou, mas eu para a semana eu volto com mais aventuras e mais amiguinhos e várias músicas. Espero que tenham gostado e eu adorei estar com vocês. Portanto, muitos beijinhos e abraços. E até para a semana. Tchau, tchau.